fatia muito bem da minha mente. Júnior Santorini. Me chama de louco ou de delinquente, mas o flow que te deixa inconsciente. Toma hit, de repente, faz o brinco, brinda com a gente. E os moleque tá vivendo uma vida consequente, viajando pro fundo do futuro. Sempre que sim, eu te dou por causa dela, que eu entrei na cena. Foi por ela mesmo que eu saí da cena. Soltou em silêncio, quem ama é o sistema. E sabe que eu sou moleque, problema. Vai! Toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar. Se eu tiver sonhando, não precisa me acordar. Tô vendo meu passado no presente, e o presente no futuro, e o futuro pisando no ar. O que tinha no meu copo, tô querendo saber. Elas querem o meu corpo e eu querendo prazer. Tô em todo lugar, não dá pra controlar. Waves of Rio. Cause through my mind, Júnior Santorini. The truth we carry and those we leave behind. Tô em todo lugar, não dá pra controlar. And those we leave behind.